todos, bem-vindos às habituais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e começamos com o nosso hit, An Ocean in Between the Waves, encontra-se no último trabalho para The War on Drugs, chama-se Lost in the Dream. Estão dadas assim as boas-vindas, prosseguimos com o último trabalho para Joe Henry, Invisible Hour. Watching over these and every perfect crooked thing, while every crooked dream imagines that it walks between straight arrow days. Greater water lies between us, I'm bending at the knee. Great water lies between us. Great water gives my face right back to me. Words may all escape me now, and any song they do allow, pull the blinds and push me to the floor. There are lost among the found who cower at the hollow sound of every shoe outside the door. Greater water lies between us, a vain and reckless sea. Greater water lies between us. Greater water lies, but it won't lay down with me. Tongues have been cut from the bells, lest they ring out loud and tell how still we hide away. Shadows whisper by like brooms, skirting halls to basement rooms. They hunker low, waiting out the day. Greater water lies between us. Greater water moves below. Greater water lies between us. Great water begs we both arise. Measured up against the air, everything's beyond compare. We've never been what we are right now before. Victories are unconfirmed, beyond the pale of what we've learned, but our empty hands stand open as a door. Greater water lies between us, the way it knows to do. Greater water lies between us, greater water banks I walk across to you. Greater water begs I walk across. começamos hoje muito aquáticos, An Ocean in Between the Waves para os War and Drugs e depois Water Between Us, Joe Henry do seu último trabalho Invisible Hour, e a água é o que metemos por aqui algumas vezes. Temos também novo trabalho para o australiano radicado em Berlim, Ned Collett, acompanhado mais uma vez pelo Wire Walker. Wire Walker, que neste disco são Joe Talia, James Rashford, Ben Bourke e Erki Vetheim. Chama-se Networking in Purgatory e vamos ficar com o último título e depois Bird. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Heroína, morfina, Dilaudid, Eucodol, paracodeina, codeina, Demerol, metadone. Eroina, morfina, Dilaudid, Eucodol, paracodeina, codeina, Demerol, metadone. Eroina, morfina, Dilaudid, Eucodol, paracodeina, codeina, Demerol, metadona, eroina, Venezia, 3 agosto 1956. Caro dottore, grazie della sua lettera. Accludo l'articolo sugli effetti delle varie droghe di cui ho fatto uso. Non so se è adatto alla sua pubblicazione. Non ho obiezioni riguardo al fatto che citi il mio nome. Nessuna difficoltà con il bere. Nessun desiderio di fare uso di droghe. Stato generale di salute eccellente. La prego di porgere i miei saluti al signor. Utilizzo quotidianamente il suo sistema di esercizi con ottimi risultati. Ho pensato di scrivere un libro sui narcotici, sempre che trovi un collaboratore idoneo a trattare gli aspetti tecnici. Suo, William Burroughs. Paracodeina, codeina, Demerol, metadone, eroina, morfina, dilaudid, eucodol, paracodeina, codeina, demerol, metadone, eroina, morfina, dilaudid, eucodol, paracodeina, codeina, demerol, metadone. Algebra del bisogno foi a performance criada pelos três italianos Antonino Massilotti, Michela Coppola e Anacleto Vitolo para celebrar o centenário do nascimento do grande escritor norte-americano William S. Burroughs. Sai agora o disco, precisamente com toda a música que fez parte dessa performance, intitulado Álgebra del Bisogno. Todos os textos são do livro de Burroughs, The Naked Truth. Esta é ainda a primeira das 2 horas de Orelha Extra, os minutos ainda tombam eles iniciais, e finalmente reedição em vinil do primeiro álbum da banda de Austin, Texas, liderada por Rob Lowe e Michael Muller, os Balmoray, álbum homónimo através agora de Western Vinyl. Esta reedição, vamos ficar com o tema inicial do disco, homónimo mesmo, que se chama A Tesa. Esta edição vem acompanhada também de um single 7 polegadas, novo trabalho para os Balmoray, que ouviremos de seguida com o tema Air One. Balmoray em reedição do seu primeiro álbum, que tinha saído em 2007. Thank you. Balmoray com música velha e música nova. O primeiro tema pertence ao álbum de 2007, auto-editado e auto-intitulado, e em reedição agora através da Western Vinyl e pela primeira vez em vinil mesmo. O tema esse foi a Tessa, e depois ouvimos do single novo que acompanha também esse álbum agora em reedição. O single chama-se Air e o tema foi precisamente Air One Balmoray. I found a new meaning. The oldest words in use. Now I no longer ask myself, what have I got to lose if I'm unworthy of the power I hold over you? This line of thinking, the wonders it can induce, I'm twisted in the sheets now. Look what your love can do. What if I'm unworthy of the power I hold over you? Time before was wasted, but with you not long enough. Wrap you in my arms, babe. I hope that be strong power on. É um músico que tem estado na sombra de muitos outros artistas, já que colaborou, barra tocou, barra produziu gente como Jenny Lewis, Cass McCombs, Julian Casablancas, Lucinda Williams, Jessica Hoop, Pink, Lana Del Rey, Danger Mouse, entre muitos, muitos mais. Este é o seu segundo trabalho a solo, em nome próprio, chama-se Hey Ho. Falamos de Blake Mills, que conta com outras boas colaborações neste mesmo disco, como, por exemplo, Fiona Apple ou mesmo Don Was. Ficamos com o tema If I'm Unworthy, Blake Mills. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Out to you from all over the world. You wanna go where the traffic moves so slow. Lost in the wilderness of your imagination, looking for a heart that's beating just for you. Hidden away somewhere waiting for you. And just when you find what you circuits, dust in the circuits, dust in the circuits of love. Long nights in work mode, mornings in shambles, and ironically a recurring theme connection. Always out of the loop, never mind the network. Trying to be someone that would appeal to you. Basically, your priority is you. And just when you find what you've been dreaming of, there will be dust in the circuits. Dust in the circuits. Dust in the circuits of love. With little or no action, suddenly there's a spark worth a question mark. Dreams are electric, and so is your new lover. For the torn heart, he's a sewing machine. You're still reading every line in between. Just when you found what you were dreaming. Circuits, dust in the circuits, dust in the circuits of love. Dust in the circuits of love, in the circuits of love, in the circuits of love. Dust in the circuits of love. In the circuits of love, in the circuits of love. A já algum tempo que por aqui não rodava Bart Davenport, do seu mais recente Physical World, foi Dust in the Circuits. E de seguida vamos chegar com o português prolífico Diogo Correia, que assina como Marie Dior, do último trabalho Good Night, através da editora, de que é um dos responsáveis, a AVNL. O tema vai ser Not in Portland. Thank you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra e até ao fim vamos ficar com os sueco-canadianos The Zals, do último Turning Rocks. Vamos escutar As Long As We Try A Little e Ropes. A whisper.

E continuamos por aqui na Orelha Extra com a divulgação do álbum estreia para o novo ou nova banda de Mary Timony com Laura Harris e Betsy Wright, são as XX. Álbum chama-se Rips, edição em outubro deste ano, depois de ter sido single com três temas em março passado. Precisamente desse single ouvimos Waterfall, que está também aqui incluído, e anteriormente ficou All You Got, That Girl, das XX. É o início da segunda e última hora de Orelha Extra. Para prosseguir, apresentamos por aqui agora Object. We'll be right back. Excelente o álbum estreia para o residente em Berlim TJ Hertz, que tem o seu alter ego como Object. O álbum sai através da editora Pen e chama-se Flatland. Ouvimos Ratchet. E para prosseguir, voltamos a Lateness of Dancers, o último Is Golden Messenger, para escutar I'm a Raven, Shake Children. Oh, shake, children, shake, having your bed. Oh, go down, willing. Yeah, there's thunder up ahead. Yeah, shake, children, shake. Oh, shake your tambourine. A dance full in love. Like your soldier dreams. Oh, fire, head away, like the dark, like the dark. Or maybe I could see it as a peaceful world. But hey, I'm afraid, I'm a raven. Yeah, shake, baby, shake, oh, my little roving jewel. Oh, it's a peaceful world. But hey, I'm afraid. I'm afraid. Yeah, yonder comes day with the full moon in her eye. Well, I like the old ways, those mystical times. What blue though they seem, why sex so easy? And Lord, how I love the la-la-la. Yeah. Yeah, shake, children, shake. Or shake your soul. But please break the chain. Television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go, doing what they best know how to do. Jamming gears has got to be a fever, 'cause men become addicted to the grind. It takes a special breed to be a truck driving man, and a steady hand to pull that load behind. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. All night country music keeps them going. And Will and Sonny keep on moving on. A good hot cup of coffee is waiting up ahead, and the rhythm of the highway hums along. Jamming gears has got to be a fever, 'cause men become addicted to the grind. It takes a special breed to be a truck driving man, and a steady hand to pull that load behind. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. In Texas, it was a little place called Hamburgdam, and I heard that old jukebox playing a song about a truck driving man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox and play the truck driving man. The waitress just brought me some coffee. I thanked her but called her again. I said that old song should have spit me, 'cause I'm a truck driving man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox and play the truck driving man. Semi, and then like a flash I was gone. I got them old truck wheels rolling, I'm on my way to San Antonio. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox and play the truck driving man. And play the truck driving man. Estamos de volta à nossa Capela das Aparições, onde recuperamos música de tempos idos. Esta, apesar de não ser de há assim tanto tempo, a música é assim, mas o disco não. É um disco de tributo aos camionistas, editado em 2005, chama-se Trucker's Jukebox, é uma compilação, portanto. Já ficamos com Merle Haggard and the Strangers, o tema Moving On. Ouvimos depois Buck Owens, Truck Driving Man, e vamos escutar ainda Joe Stampley com Roll On, Big Mama, Trucker's Jukebox. Roll On, Big Mama. Smoke with every stroke, sings a song with a heavy note. And rambling is the life I chose, sitting here between the doors, the yellow line of keeping time, the things that's running through my mind, through my mind. banger, Maine, to the 110 in the Texas sun. There ain't no road that we ain't run. Up through the Colorado mountaintops, down to the desert where Reno stops, north to the green of Coeur d'Alene. There ain't no road that we ain't seen. We ain't seen. Roll on, big mama, you're singing out my song. Roll on, big mama, the highway is our home. Roll on, big mama. Hey, anybody got a copy on this Silver Road home? What's the smoky situation down the way, boys? Mighty fine, I'm a coming, I'm a coming. Tudo grandes nomes do cancioneiro clássico norte-americano nesta compilação, com edição em 2005, de título Trucker's Jukebox. Ficamos com três exemplos para continuar nas próximas semanas por aqui na Orelha Extra. Segunda e última parte, esta, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e vamos voltar a um dos últimos trabalhos do guitarrista britânico, agora radicado em Itália, Mike Cooper. Chama-se New Globe Notes. O tema que iniciou o disco, Pattern of Islands. Thank you. a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Split álbum, obviamente com duas bandas, uma de cada um dos lados do disco, editado através da editora britânica Stolen Body. De um lado os Plantains, que acabamos de ouvir, com Northern Blood, e do outro os franceses, os Noctâmbulos, que vamos escutar com Song for Oliver. Os Plantains são norte-americanos. I got you. split álbum entre os Plantains e os Noctambulos, para os primeiros Northern Blood e para os segundos Song for Oliver. Yeah. smell of hot, hot, hot custard fills the air. Johnny Vall e Susanna Wallumrod, aliadas neste Mashes of Voices, foi A Sudden Swing e Medusa. E o último disco para os canadianos Tops chama-se Picture You Staring, para hoje Way to Be Loved. Where you head down alone, tied up when he's there. and tell me that nothing's wrong. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Jennifer Rama e os seus Black Bananas de Electric Brick Wall. Eve's Child. A não esquecer que os Black Bananas vão estar em Portugal, em Lisboa, na ZDB, salvo erro, dia 1 de novembro. É mais um concerto integrado na comemoração dos 20 anos da Zé dos Bois. E vão ficar já por aqui as nossas despedidas ao final de mais duas horas de Orelha Extra. Para o fim, Corpse Soul Roller é o título do último álbum de Liam Hayes. O tema vai ser Rosita. E depois, possivelmente ainda, o Inner City Ensemble de Tu. Tchau. Won't you come into my garden now, Rosita? All the birds and bees and weeds are down to meet you. You can plant fresh flowers this spring. I know there isn't anything you won't turn green this growing season. In the desert you could surely grow a fountain. You could make the leaves grow high upon the mountain. You really see what I mean? I know there isn't anything you won't turn green this growing season. Where you live, can you give yourself up over the love? All the love there never leaving, all the things you wished and hoped for and believe in. Do you really see what I mean? Where there's love, your whole world is green. The joy you bring, it needs no reason. Anything. No, I know.